minha mão do meu Senhor, e Ele me pôs num vale de ossos secos. Ele me fez passar, Ele me fez andar, e ouvi a sua voz dizendo: filho meu, porventura esses ossos podem vida ter? Eu disse: ó Senhor, só Tu podes saber. Ele me disse assim: profetiza aí, vai ter vida aí. Hoje Deus muda tua história, vai ter vida aí. Deus te tira desse vale, vai ter vida aí. E tudo que estava morto vai ressuscitar. Vai ter vida aí, vai ter vida aí. Deus renova os teus sonhos, vai ter vida aí. Hoje Deus está te curando, sinta Ele aqui. Passar, Ele me fez andar, e ouvi a sua voz dizendo: filho meu, porventura esses ossos podem vida ter? Eu disse: ó Senhor, só Tu podes saber. Ele me disse assim: profetiza aí, vai ter vida aí.